disse assim: pastor, sabe o que eu percebo na Europa? Ele já foi até a França. E o Zé, onde ele para, ele puxa papo. Se ele conseguir entender a língua, ele vai puxar papo e vai falar de Jesus. Então, nesse pouco tempo que ele esteve lá, ele já percebeu, já teve um quadro aí do cristianismo na Europa. E ele percebeu que é um país, que é um continente muito frio para o evangelho. E é triste a gente saber disso, porque o nosso país recebeu, no início do século XX, muitos missionários que vieram da Suécia, por exemplo, trazer a palavra de Deus num país que era totalmente católico e que até infringia uma certa perseguição aos chamados protestantes. E veio da Europa muita gente sofrer muitas vezes na mão de autoridades religiosas que perseguiam esses evangélicos, mas que, cheios de amor pela nossa nação, implantaram a Assembleia de Deus, a Igreja Batista, a Igreja Metodista no solo brasileiro e na América do Sul como um todo. Muitos vieram da Europa. Nós devemos muito desse trabalho missionário à Europa. E é triste a gente imaginar que hoje ela está gelada para o evangelho, gelada. Eu acho que eu já contei aqui para vocês que uma igreja, não lembro agora, evangélica, não lembro agora qual a denominação, ela chegou ao cúmulo de, por ter muitos poucos membros e querer sustentar aquele prédio que saía muito caro, na cidade de Londres, eles alugaram o fundo da igreja, o quintal da igreja, para um escultor hindu que esculpia deuses indianos. Aquela mulher com cabeça de elefante, cheia de braço, tudo, ele fazia isso. O fundo da igreja foi alugado para um escultor desse, produzir esse tipo de deuses. Olha a cegueira que eles estão vivendo ali. Um outro me disse que estava visitando um local onde falaram para ele assim: olha, o grande John Wesley pregou aqui. Ele chegou, era um bar, tinha se transformado num bar, e o balcão do bar era justamente o lugar onde estava anteriormente o púlpito da igreja. Então tinha até escrito assim, palavras referentes a Jesus no púlpito, mas naquele momento que ele estava visitando, não era um púlpito, era o balcão do bar, do pub que tinha se transformado uma igreja evangélica. A realidade lá é essa. Mas o nosso irmãozinho aqui está exaltando a visão tão interessante de unidade que realmente a gente tem que tirar o chapéu para eles. Está uma coisa impressionante. Realmente eles estão passando pelo período mais longo de paz que a Europa já viveu em sua história. Ele diz aqui: celebrou-se com pompa e circunstância na cidade de Berlim o cinquentenário do tratado que deu origem ao processo que culminou. Aí eu falei para vocês que esse tratado originalmente foi assinado em Roma, na cidade de Roma. Eu não sei se vocês sabem, mas existem duas cidades que são faladas praticamente quase em toda a Bíblia. E elas estão muito fortemente ligadas ao cenário do final dos tempos, da volta de Jesus, por exemplo. Essas duas cidades são Jerusalém e Roma. Quer ver um texto que fala de Roma aqui? Apocalipse 17, verso 9, por favor, Fábio. Apocalipse sempre foi um livro muito difícil de se interpretar. Ele tem uma linguagem realmente muito difícil. Mas quem já estudou esse livro, e eu aqui recomendo uma coisa, aqueles DVDs que o Beto tem distribuído para a igreja, eu acho que é o DVD número 5, traz uma palestra de um irmão da entidade missionária chamada da Meia-Noite. E ele faz um estudo sobre, em cima desse texto e de outros textos, que é o título é A Mulher Montada na Besta. Por favor, depois, acho que o Beto está aí, não? Não? Depois vocês peçam para ele, eu acho que é o DVD número 5, que tem, entre várias coisas, essa palestra. Vocês vão ouvir a palestra, vocês vão ver coisa impressionante, o que esse cara fala e como ele prova pela Bíblia Sagrada tudo aquilo que ele está falando. Não vou falar aqui porque é muito pesado para a palavra de domingo. Mas esse texto aí está falando de Roma. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As sete cabeças são sete montes nos quais a mulher está sentada. São também sete reis. Esse texto está falando, essa mulher simboliza uma cidade. Esses sete montes são as sete colinas que estão ao redor de Roma. Praticamente a única cidade que tem esse perfil aí, rodeada por sete montanhas, por sete montes. Então esse texto está falando justamente de Roma. Tem um outro texto que, se a gente for ver, encaixa muito bem em relação à União Europeia. Apocalipse 17, versos 12 e 13. Você vê que esse texto fala da besta, né, sentada como autoridade na Apocalipse 17, 12 e 13. Os dez chifres que viste são dez reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante uma hora. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Deixa eu explicar um pouquinho que qual é a visão da maioria dos estudiosos em relação a esses textos que, falando aqui para vocês, parece de muito difícil interpretação. E realmente é. Precisa-se estudar muito o livro de Apocalipse, ler ele todo para saber. Inclusive, alguns textos profeticamente já se realizaram, com o Império Romano, por exemplo, mas vão tornar a se realizar no cenário da volta de Jesus, um pouquinho antes da volta de Jesus. E esse texto está falando de reis, e aqui a gente pode entender assim, são governos que entregaram o seu governo, que entregaram a sua autoridade para uma pessoa só. E diz também que eles têm um só pensamento. E a comunidade europeia está caminhando para isso. Eles querem chegar num modelo de administração que a Europa seja um bloco só e não seja mais dividido em Inglaterra, França. Eles vão guardar as suas peculiaridades nacionalistas, mas eles não estão preocupados com isso. Eles querem um bloco muito forte, política e economicamente, para poder resolver os seus problemas. Sabe o que é isso, gente? É toda a visão que Deus já nos preparou para esse cenário da proximidade da volta de Jesus. Por exemplo, há uns bons anos atrás, a preocupação de uma nação tinha a ver mais com aquilo que era concernente a eles, as suas fronteiras. Ninguém podia invadir, que senão o cara virava bicho. Os exércitos sempre muito bem armados, preparados para uma agressão de um país vizinho. Hoje, o cenário nessa União Europeia é totalmente diferente. Eles são amigos. Sabe por que eles são amigos? Porque eles estão muito mais interessados nisso do que em nacionalidade. Eles estão muito mais interessados em viver bem as suas vidas, em ter segurança ao nascer, ter segurança durante a vida, ter segurança até na morte. O sistema previdenciário deles cuidando de tudo. É isso que o europeu médio hoje está preocupado e deseja. Veja, Jesus já havia nos alertado há 2000 anos atrás que nós teríamos duas figuras importantes no cenário do final dos tempos, que seria o anticristo, que é um governante político que vai dirigir um dia este planeta com mão de ferro e atacar tudo que tem a ver com Cristo Jesus. Daí o nome anticristo. E esse anticristo vai ter ao lado dele um único líder religioso que a Bíblia trata como falso profeta. Diz que ele vai ter a aparência, em Apocalipse, diz que ele vai ter a aparência de cordeiro, mas ele é feroz como um leão. Esse é o líder religioso. Se você olhar hoje para o planeta Terra, isso é muito gostoso de se fazer. A gente está vendo que o mundo está, para se proteger dessa globalização, o mundo está se defendendo em blocos. A América do Sul com o Mercosul quer ser um bloco. Para quê? Para poder negociar com mais força com o bloco europeu. E tem o bloco asiático também que está se formando para poder negociar com o bloco formado pelos Estados Unidos e Canadá e assim por diante. Nós estamos vendo de uma maneira impressionante um cenário que há 50 anos atrás parecia tão distante, mas tão distante como o homem morar em Marte. Mas está começando a acontecer. O mundo está começando a ser dividido em pequenos blocos que vão gerar e fazer com que um dia apareça uma pessoa que vai resolver os problemas financeiros e sociais do mundo e vai ser aclamado como um grande líder que o planeta jamais viu até aquele momento. Esse é o anticristo. As conversas já existem entre lideranças religiosas, chefiadas pela liderança católica mundial, sobre o ecumenismo, ou seja, conversas para que todas as religiões do planeta possam se acertar. A princípio, numa comunhão em que vão se respeitar os cultos uns dos outros. Mas isso vai caminhar de uma maneira em que vai se chegar a uma igreja só, dirigida por um cidadão conhecido como falso profeta. Então nós vamos ter um governante mundial e uma religião somente. Por que que nós fomos avisados? Por que que a palavra de Deus mostra isso de uma maneira até bem clara? Para que a igreja do Senhor Jesus, a igreja verdadeira, possa observar quando essas coisas começarem a acontecer, para sair fora e não fazer parte disso. Se vai ser ainda antes do arrebatamento da igreja, que virá uma ordem para que a nossa testa ou a nossa mão receba aquela marca que a Bíblia chama de marca da besta, que sem ela as pessoas não poderão fazer negócios na face da terra, não poderão comprar nem vender, seria uma espécie de cartão de crédito colocado embaixo da tua pele, ou na testa, ou na mão. Eu não sei se isso vai acontecer no período em que a igreja estiver aqui na terra, mas que já existem muitos e muitos testes avançadíssimos em que estão sendo implantados chips do tamanho de um grão de arroz embaixo da pele das pessoas, e isso tem sido encarado, e eu também não sei se é isso, queridos, mas isso tem sido encarado pelas pessoas que tomam conhecimento dessa tecnologia de um sistema muito seguro para evitar, por exemplo, o roubo do seu cartão de crédito. O cara vai bater tua carteira, você vai perder o teu dinheiro, você vai perder o teu cartão de crédito. Com o chip embaixo da tua pele, ninguém vai te roubar ou você não vai perder o teu cartão. Seria essa a ideia. Mas a gente deve ficar, por isso que o Espírito Santo de Deus tenta alertar mais do que nunca a igreja do Senhor, para que ela esteja se desarraigando dos valores terrenos, porque esse papo furado de que nós viemos à terra como filho do rei, para ser príncipe, e por isso herdar todas as riquezas de Deus, esse Deus que é dono do ouro e da prata, pode te deixar rico, cheio de apartamentos e carros, essas balelas. Isso daí desprepara a gente para um eventual ataque do anticristo, se isso acontecer e a igreja ainda estiver aqui, e nos preparar para aceitarmos esse tipo de situação. Olha que perigo isso. Então a nossa visão precisa estar muito aberta, nós precisamos estar olhando para as coisas do céu e não da terra. A gente precisa estar atento para ouvir a voz de Deus, do Espírito Santo e não da carne, para que a gente possa ver quando os sinais começarem a surgir na nossa frente e eles já estão surgindo numa rapidez assustadora. Em 1967, olha, 10 anos só depois da assinatura desse tratado, o Dr. Win Malgo, que é o fundador da obra missionária chamada da Meia-Noite, ele escreveu o seguinte: não procuremos, segundo aquele texto de Apocalipse 17, 12, ele fala assim, não procuremos por 10 países membros do mercado comum europeu, porque naquela profecia falava em 10 chifres. Então todo mundo começou a analisar, pô, mercado comum europeu, olha aí, tem, quando tiver 10 nações, é o reino do anticristo, é o ressurgimento do Império Romano. Porque hoje, se você olhar o mapa da comunidade europeia, ele é muito parecido com o que era o antigo Império Romano. Então muitos teólogos dizem que a criação da unidade da União Europeia seria o ressurgimento do Império Romano, para que o anticristo possa então governar. Mas ele diz aqui, olha, não é para olhar para 10 países como sendo o cumprimento de Apocalipse 17, 12. Mas procuremos as 10 estruturas de poder que se desenvolverão por iniciativa europeia, mas serão de alcance mundial. Então ele está dizendo assim, já em 1967 ele falou assim, não são 10 países. E ainda bem que ele falou isso antes de acontecer, porque em 1986, com a entrada de Portugal e Espanha, totalizaram-se 12 países na comunidade europeia. E 12, então falava em 10 chifres, então não é isso, não é a profecia. Mas o que ele diz aqui é o seguinte, não são nações, como a gente imagina hoje, delimitada por fronteiras, mas são estruturas de poder, que começarão a partir da Europa, a partir da União Europeia. Ele diz isso. Bom, a União Europeia vem para construir as bases de uma comunidade de paz, né? Foi isso que o cidadão, o nosso irmão em Cristo, estava aqui enaltecendo. Depois de 2 guerras mundiais, tudo, a União Europeia vinha trazendo momentos de paz. Uma paz duradoura que a Europa jamais viu em tantos anos. Está fazendo 50 anos, está fazendo 60 anos que não tem uma grande guerra para destruir e acabar com toda a Europa. Dá uma olhadinha primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos dar uma lida nesse texto aqui. Por favor, Fábio. Primeira aos Tessalonicenses, 5, de 1 a 3. Então, nosso irmãozinho aqui falou, olha, o mais longo período de paz de sempre na Europa. Está aqui no texto dele, no Semeador Batista. Olha o que diz aqui 1 Tessalonicenses 5, que trata justamente do cenário da volta iminente de Jesus. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Esse dia do Senhor, ou seja, o arrebatamento da igreja, quando o Senhor vai parar nas nuvens e chamar a igreja. Para muitos cristãos, esse momento será lindo, porque a gente vai subir ao encontro do nosso Senhor. Para outros cristãos, nominais, que são cristãos só por prática, por costume, não realmente por transformação interior, esse dia virá contra eles, porque eles vão perceber que eles ficaram. Quando o Senhor chamou os seus filhos, chamou as suas ovelhas pelo nome, e ele não ouviu, porque ele não era filho e nem ovelha desse bom pastor. Então, aqui a gente percebe que uma das características vai ser essa. O mundo vai estar gozando de um momento de paz, em que os habitantes da terra vão estar estarrecidos e dizendo assim, pô, que bacana, olha, nós temos paz. E o mais interessante é que essa paz não é promovida pelo Senhor Jesus. O príncipe da paz não é o que promove essa paz, essa aparente paz, que as pessoas vão estar falando dela com alegria e de repente vem o arrebatamento e as pessoas que estavam falando, ixi, ficamos. Não é dessa paz. Eu tenho aqui também um outro jornalzinho que o que o Zé Luiz deixou, que é do Desafio Jovem. Chama-se Desafio Jovem na Europa. E está relatando o serviço, o trabalho do Desafio Jovem em Portugal. Alguém conhece o trabalho do Desafio Jovem? É um trabalho de recuperação. Eu já trabalhei durante um ano e pouco no Desafio Jovem de Santos. Eu ia todas as terças-feiras levar uma palavra, pregar. E eu pude acompanhar bem de perto a dificuldade desse trabalho. Ele foi criado nos Estados Unidos por aquele David Wilkerson, um pastor que evangelizou todos aqueles bairros perigosos, acho que o Bronx, aquele bairro da periferia de Nova York, que tinha bandido a dar com pau, as gangues. Esse cara foi e montou uma igreja no meio do Bronx e ganhou muita gente para Cristo. Essa igreja existe até hoje lá. E ele criou e fundou, então, o Desafio Jovem. Esse Desafio Jovem, que é um trabalho de recuperação de pessoas dependentes de drogas e de álcool, existe no mundo inteiro. E tem na Europa também. E eu fiquei surpreso de ver, porque eu conheço o trabalho e sei que o Desafio Jovem foi criado por um pastor evangélico para que, através da palavra de Deus, da oração, do aconselhamento bíblico, os jovens pudessem se recuperar, se livrar da dependência de droga. Tá? Olha o que surgiu na Europa. Diz assim nesse jornalzinho. Essa Europa tão elogiada pelo nosso irmão aqui. Diz assim, numa matéria: o cristianismo moderno tem as suas raízes na Europa, mas agora vemos emergir uma Europa pós-cristã. Mais perturbador ainda é que, enquanto se prega a tolerância desde as cúpulas de poder da Europa, não há tolerância por uma abordagem baseada na fé cristã para o problema da toxicodependência, uma abordagem comprovada e, por vezes, com resultados comoventes. Em mais de um país da Europa, foi dito ao Desafio Jovem que temos que retirar do programa todas as referências a Deus. Referências a Deus que não serão toleradas num mundo humanista secular. Meu Deus do céu, gente, quem conhece o trabalho do Desafio Jovem? Você recebeu uma ordem de uma autoridade da cidade onde está o Desafio Jovem, dizendo assim: olha, agora é proibido você recuperar tóxico dependente falando de Deus. Tira tudo isso do teu discurso, porque isso é proibido agora. É a mesma coisa que a gente pedir para um taxista fazer o seu trabalho sem o táxi. A comparação é a mesma. É um absurdo uma coisa dessa. Porque é justamente pela palavra de Deus que se liberta esses dependentes de droga. Mas essa Europa que está aí se gabando de que está há mais de 50 anos gozando de paz e uma unidade tremenda entre eles, derrubando todas as fronteiras, vivendo como verdadeiros irmãos, como um só, como uma só nação, esse bloco, esse continente, está começando devagarinho a perseguir o cristianismo. Essa notícia me deixou impressionado. Desafio Jovem sendo proibido de falar em Deus. Ou seja, a gente começa a perceber que, de uma maneira muito rápida, em lugares que a gente não podia imaginar, mas não podia imaginar por ignorância nossa. Porque se a gente for acompanhar a palavra de Deus, for estudar o cenário dos últimos tempos, a gente vai ver que a Bíblia está sendo cumprida de uma maneira linda, impressionantemente perfeita e correta. De novo, 100% correta em suas profecias. E a gente vê que esse cenário está sendo desenhado para que o anticristo possa começar a aparecer e começar a reinar. Tem uma outra, eu vi uma outra coisa também, desculpa abusando da paciência de vocês, esse foi na Folha de São Paulo do dia 25, sábado. Eu estava olhando na internet, entrei na página da Folha de São Paulo e vi um comentário de um jornalista que faz comentários de livros lançados, um tal de Marcelo Coelho, e ele fez o seu comentário sobre um livro, e aí eu vi o título do livro, eu parei para ler a matéria do cara, para ver o comentário do cara. O título do livro é Deus, um delírio. Olha o que esse cara diz, jornalista da Folha de São Paulo, ou seja, formador de opinião. Olha o que ele diz. O livro, comentário do livro Deus, um Delírio, do autor Richard Dawkins. Esse jornalista escreve, abre aspas, o autor traz uma forte argumentação em favor do ateísmo. Ele critica a irracionalidade dos religiosos e diz que as religiões são nocivas ao bem-estar humano. O colunista chama o livro de Dawkins de corajoso e furioso, mas ele chama o livro de corajoso. Ele diz, o livro de Dawkins sugere que uma espécie de grito de guerra, de chamado à mobilização geral, chegou através desse livro. Grito de guerra dos ateus, grito de guerra daqueles que não querem acreditar em Deus e não querem ouvir você falar em Deus, seja na televisão, seja por meio de jornais, nada disso. São aqueles que atacam ferozmente quando a gente diz que é um erro ensinar nas nossas escolas a teoria da evolução de Darwin, quando ela é uma teoria não provada ainda. E quando a gente fala do criacionismo, que nós cremos que Deus criou esse universo, essa terra do jeito que é, eles ficam horrorizados com isso e acham que nós somos verdadeiros xiitas, combatendo uma guerra religiosa para deixar o mundo inteiro burro na ignorância. E é justamente o contrário. A teoria que não consegue confirmação, porque não se achou o elo perdido, é a teoria da evolução de Darwin. E é isso que foi ensinado para os teus filhos, para minha filha, nas nossas escolas. Então está uma briga muito feia. E ele diz assim, ó, basta, no livro dele, e com toda a aprovação desse jornalista, basta, diz ele, de respeitar um conjunto de crenças que não é apenas improvável, como profundamente tola. Uma série de supostas provas racionais da existência de Deus mostrou-se incapaz de resistir a um exame rigoroso. Deus, um Delírio, apresenta um argumento destinado a lançar a existência de Deus no campo das improbabilidades quase absolutas. Olha a violência com que o jornalista analisa, olha como ele aplaude esse livro. Ele tá fazendo a crítica do livro e ele está deixando claro para os leitores da Folha que ele aprovou de capa a capa esse livro. E que ele ao ler o livro, ele concorda com todas as teorias desse autor que diz que você e eu vivemos uma religiosidade que nos torna imbecis, que nos torna tolos. São ataques, queridos, que há 20 anos atrás não aconteciam. Era difícil a produção de um livro e esse livro pudesse chegar a uma dimensão mundial de importância há 20, 25 anos atrás. Hoje, um livro com esse teor pode se tornar, da noite para o dia, um best-seller. Olha como você e eu temos que estar preparados para o que está sendo desenhado por aí. Diante de tudo isso, queridos, vamos ler um outro texto que fala também um pouco desse cenário da volta de Jesus. Segundo as Tessalonicenses, capítulo 2. Não tem? Então vamos ler, gente. O que foi, pifou? É mesmo? A Bíblia do Fábio não tem 2 Tessalonicenses 2, 9 a 12. Vamos ter que orar para esse aparelho se converter, esse programa se converter. Agora eu quero ver. Estou enxergando tudo dobrado. 2 Tessalonicenses 2... 9 a 12. Diz assim o texto: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Até o 12. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Queridos, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em relação à vinda do anticristo é justamente isso. Vai ter um número de pessoas tão grande no planeta que vão dar bola para a injustiça, que vão gostar de viver na injustiça, em detrimento da verdade bíblica. A verdade bíblica vai ser odiada por alguns, como o autor desse livro, Deus, um Delírio. Ele odeia a nossa fé. O apóstolo Paulo, há 2000 anos atrás, já profetizava sobre um cenário um pouquinho anterior à aparição do anticristo, como as pessoas tendo verdadeiro horror de viver segundo a verdade. Isso está profetizado no Salmo de número 2. Esse tem, Fábio? As orações funcionaram. O aparelho se converteu novamente. Salmo 2, versos de 1 a 3, diz assim. Olha só como desde o tempo que foi escrito isso pelo salmista até os dias de hoje, nós podemos ver que esse cenário que ele está mostrando aí já se realizou na história da humanidade, mas está se realizando de uma maneira tão precisa nos dias de hoje também. Olha lá. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Se você passear pela internet em sites de, por exemplo, de pessoas que não são religiosas ou que abominam a religião, você vai ver que o sentimento deles é justamente esse. Eles estão querendo, eles acham que a religião ou a tua fé, aquilo que você acredita, causa um aprisionamento da alma. Então eles se sentem aprisionados quando eles ouvem falar sobre Deus, sobre a pessoa de Jesus como Senhor e Salvador. É como se eles estivessem sendo algemados. E aí, o salmista, cheio do Espírito Santo, traz essa profecia que está se desenhando nos nossos dias. Eles vão agir como, na revolta deles contra Deus, como se eles estivessem se libertando de algemas. Olha que coisa absurda. Diante de um quadro desse, queridos, diante dessa matéria, e foi isso que me fez pensar um pouco. Eu entendo perfeitamente o que o meu irmão Batista, de Portugal, tentou falar em relação à União Europeia. Eu entendo que ele ficou feliz, eu entendo que ele ficou... que é um ganho muito interessante, aquele continente tão sofrido por duas guerras mundiais e por centenas de batalhas entre países... está gozando de um período de paz. Só que, como cristão evangélico, a pessoa tem que estar olhando para as coisas que estão acontecendo no mundo e comparando com a Bíblia Sagrada. Para que o dia, aquele grande dia, não nos pegue de surpresa, não venha para nós como se fosse um ladrão que chega a qualquer momento e rouba a tua casa porque você não estava vigiando, não estava preparado. Então é muito importante que eu e você tomemos uma posição de ficar ligados, atentos não só aos sinais. Eu não quero criar aqui caçadores de sinais dos últimos tempos, da volta de Jesus. Porque tem gente que está pirando com isso, viu? Tem gente, tem liderança no meio evangélico brasileiro que já profetizou para setembro a volta de Jesus. Então, o cara pira, aí ele avança para o pecado, ele vira motivo de chacota. Não é isso. O que eu quero é que nós estejamos atentos, porque o que me preocupou nesse irmão português, e diante das informações que o, que o Zé me trouxe, de que há uma frieza muito grande na Europa em relação às coisas de Deus. Ele falava, você viu que os sinais estão se cumprindo? Os irmãos lá em Portugal falavam, mas que sinal? Está se cumprindo o quê? Nós estamos muito bem aqui pela primeira vez depois de muitos anos. Pô, a comunidade europeia tem feito um bem maravilhoso para a gente tem dinheiro no bolso, carro do ano. É isso, muitas vezes, a preocupação. E o que ele diz aqui, que eu em certo ponto concordo, é o seguinte. Se a União Europeia conseguiu, através de líderes políticos apenas, não tinha um líder religioso, mas através somente da política, da mente política das pessoas, conseguiu criar um clima de unidade tão grande, como que a igreja não pode ser unida? Como que a igreja continua caminhando, cada um com a sua bandeira, e promovendo verdadeiras dissensões dentro das comunidades cristãs evangélicas? Nesse ponto eu entendo, ele até cita aquele texto de João 17, 20 e 21. Por favor, põe para mim, Fábio. João 17. Nessa matéria do semeador Batista, ele coloca esse texto que eu já até preguei num retiro nosso de carnaval. Não rogo somente por esses, é a oração que Jesus está fazendo pela igreja antes de ser crucificado. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então é muito importante, eu falo sempre isso aqui, que as pessoas aí fora vejam em nós um só corpo, uma família, uma igreja, com o mesmo pensamento. Não é só tapinha nas costas, não. Não é só abraço, não é só isso, não. É falar a mesma língua. Essa unidade que Jesus está pedindo, que se manifeste dentro da igreja cristã, para que as pessoas aí fora entendam que Jesus veio para se tornar o salvador da humanidade. É isso que diz, ó. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo creia que Deus enviou Jesus, nós precisamos ser como se fôssemos um conosco e com Cristo. Mas aí a gente vê confusão de todo tipo. Me desculpa, queridos, mas eu continuo firme na minha convicção. Eu não vou promover unidade com igrejas evangélicas que pregam, alardeiam por aí, que o valor principal da obra de Jesus Cristo na nossa vida é dar carro novo e fortuna para as pessoas. Com essas igrejas eu não quero conversa, a única coisa que eu faço é orar para que eles se arrependam e se convertam. Eu não quero também promover unidade com igrejas cujos líderes usam do dinheiro dos membros para enriquecimento ilícito. Eu não quero saber disso, eu não quero união com eles, não há possibilidade de luz com trevas. E me desculpa, queridos, são trevas, sim, que precisam de conversão, que precisam de arrependimento, para voltar ao caminho que eles estavam trilhando quando começaram seus ministérios. Estão levando muitas pessoas ao erro. Aquele zelo mentiroso, aquele zelo falso que eu preguei domingo passado, hoje é vivido de uma maneira clara em algumas denominações. A igreja Renascer em Cristo, com a prisão do apóstolo e da bispa lá nos Estados Unidos, promoveu num zelo tão demente, tão anticristão, fez com que a maioria dos líderes da igreja tatuassem nos seus braços renascer até morrer. Gente, o que é isso? Isso é zelo? Zelo pelo Deus da instituição ou zelo pela instituição? Eles vão até a morte pelos líderes, que provavelmente tudo leva a crer que estão pisando na bola, ou eles têm que obedecer à palavra de Deus e orar para que eles se arrependam e se convertam? Que negócio é esse de tatuar, de marcar o corpo para dizer renascer até morrer? Que coisa maluca é essa? É a instituição prevalecendo sobre a palavra de Deus. É tradição humana entrando no lugar da unção do Espírito Santo. Porque não foi o Espírito Santo que moveu a vida desses líderes a fazer uma aberração tão grande. E sabe o que me entristece? Porque todos nós somos colocados no mesmo saco. Quando você sai e vai para a tua igreja evangélica, quando você diz assim no teu trabalho, estou indo para a minha igreja, eu tenho a impressão que todos aqui já ouviram aquela famosa expressão, você vai levar dinheiro para o sem vergonha do teu pastor? Você vai contribuir para o enriquecimento do teu pastor, é isso? Porque aí, o que acontece com uma ou duas denominações que estão muito na mídia, se transformam, na verdade, nos olhos de quem não conhece, na visão geral do que estaria acontecendo dentro da igreja evangélica. E está cheio de homem e mulher de Deus sofrendo, está cheio de homem e mulher de Deus vivendo na dificuldade para anunciar o evangelho, está cheio de homem e mulher de Deus sérios no seu ministério, cheios de temor a Deus, levando o seu ministério da maneira mais linda possível, e esses são jogados no mesmo lugar. Então, queridos, eu quero não aliança com eles e nem defendê-los. Eu quero interceder por eles para que eles se convertam, porque eles estão errados e levando milhares de pessoas ao erro. E tem igrejas cristãs históricas, centenárias, milenares até, que vêm fazendo isso, levando pessoas ao erro. Em nome de que Cristo é, eu não sei. Mas não é do Cristo que nós conhecemos através da Bíblia Sagrada. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa começar a lutar com as armas que Deus nos dá. Porque tem uma palavra que diz que você foi enviado para viver o teu ministério em Cristo Jesus, como Deus enviou Jesus à terra, você sabia disso? É falado dessa maneira duas vezes, por exemplo, no Evangelho de João. Abra lá em João 17, versos 17 e 18. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Olha a preocupação de Jesus. Ele está no finalzinho do ministério terreno aqui, ele está clamando a Deus Pai pela igreja. E ele diz, um pouco antes, que ele está pedindo isso não é só para aqueles com quem ele conviveu, mas para todos aqueles que vierem um dia se converter a Cristo Jesus. Ou seja, ele está falando de você e de mim. Ele diz assim: eu peço, Pai, que o Senhor os santifique. Sabe o que é isso? Eu e você precisamos ter cara de santos. A gente precisa agir como santo. A gente precisa buscar a santidade. A gente precisa viver em santidade. Eu não posso querer usar o meu ministério para ficar famoso e rico. Isso é besteira. Esses são valores do mundo que já mataram espiritualmente muitos líderes que começaram sérios nos seus ministérios. Eu tenho que exercer meu ministério sendo exemplo para vocês. E vocês têm que viver o ministério de cada um de vocês dessa maneira. É Jesus dizendo assim: do mesmo jeito que o Senhor me enviou, Pai, eu estou enviando a eles. Pensa na santidade, na autoridade do nome de Jesus, no poder de Jesus, na perfeição das atitudes dele aqui na terra, quando ele esteve no nosso meio, encarnado, como um ser humano de carne e osso. Imagina as expectativas de Deus em relação a Jesus. Jesus, quando começa o ministério terreno dele, que ele é batizado por João Batista e levanta das águas, uma voz nos céus diz assim: este é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria, diz Deus. E aí ele diz no final do ministério dele, assim como Deus enviou Jesus, ele está enviando a gente. Ele está dizendo assim: olha, é para viver uma vida em que Manuel, ouça da parte de Deus, para testemunho para as outras pessoas: esse é o meu filho amado em quem eu me alegro. E cada um aqui ouvia a mesma coisa. Por quê? Porque da mesma maneira que Deus enviou Jesus, Jesus está enviando a cada um de nós. Vamos brincar com isso daí? Olha o outro texto, João 20, 21 e 22. Evangelho de João, capítulo 20. Versículo 21. Disse-lhe, pois, Jesus, outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E isso era tão sério e tão certo que ele diz assim: havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. A obra que você tem para realizar aqui na terra é tão importante que já naquele momento o Senhor, de alguma maneira, traz o Espírito Santo para contactar com aqueles irmãos que depois seriam repletos, transbordantes da presença do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Olha como é importante a tua tarefa e a minha tarefa. Olha, e se a gente caminhar dessa maneira, quando os sinais da volta iminente de Jesus estiverem diante dos nossos olhos, a gente vai estar vigilante, a gente vai estar esperto, a gente vai estar vivendo ou buscando viver como Jesus espera que nós vivamos. A gente vai estar dando fruto e levando outras pessoas ao conhecimento de que Jesus é o Salvador. E essa pessoa que está indo para o inferno vai ganhar o céu por causa da tua vida, por causa do teu agir, por causa do teu falar, por causa do teu testemunho. Isso é muito importante, gente. Do jeito que Deus enviou Jesus, Jesus envia você e a mim. Vamos ficar de pé, queridos. Eu quero sempre me alegrar à medida que nós estivermos vendo sinais acontecendo diante de nós, e eu vou falar novamente isso, eles estão acontecendo e com uma frequência assustadora, com uma rapidez muito grande. Então, prepara a tua vida. O Senhor espera que nós vivamos em santidade. É interessante que Deus é tão bom, nos ama tanto, que se Ele espera isso de nós, Ele promove isso nas nossas vidas. O problema é que a gente vê também como sinal do final dos tempos ou da volta de Jesus que muitas pessoas se desinteressariam pelas coisas de Deus. Muitas pessoas tirariam os olhos que deveriam estar firmes, fixos no autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, e começa a olhar para os valores do mundo. É isso que faz muito líder, ó, meter o dinheiro no bolso, o dinheiro suado de dízimos, de pessoas humildes, muitas vezes, fiéis, fidelíssimas com Deus. Mas o cara está olhando para valores terrenos, e é isso que está movendo o coração dele, ele um dia vai fazer besteira. Isso eu estou falando do líder, mas as ovelhas também podem viver assim. As ovelhas podem caminhar para fora do aprisco do Senhor Jesus, do bom pastor, a ponto de quando o bom pastor chamar, elas não reconhecerem a voz do bom pastor. Porque a palavra diz que as minhas ovelhas, diz Jesus, essas conhecem a minha voz. Eu as chamo pelo nome. Mas se a gente começar a se afastar de Deus e se enraizar no mundo, vai ter uma hora que Jesus para a gente vai ser Genésio. E Jesus vai olhar para a gente e vai falar: não te conheço, apartai-vos de mim. Meu Deus do céu. Clame por uma experiência cada vez mais real, mais profunda com Deus. Não viva no espírito religioso, esse espírito que engana muito aos crentes. Às vezes o cara acha que está num zelo muito grande e o zelo dele é enganoso. E ele virou um santarrão daqueles que não tem experiência nenhuma com Deus. E que a vinda dele para a casa do Senhor, para a casa de oração, para manter comunhão com os irmãos, é uma coisa monótona, que dá preguiça, que faz o cara pensar assim: não, peraí, essa semana eu já fui na quarta, pô, peraí, tá bom, orei 2 horas, pastor deixou a gente 2 horas de pé. Meu, domingo eu não preciso ir. Se o teu relacionamento com Deus está nesse nível, corre, corre atrás da presença dele, porque o negócio está sério. Eu tenho conversado com alguns pastores. Tem gente triste, meus irmãos. Tem gente desanimada. Tem gente sofrendo. A gente precisa estar unido. A gente precisa estar orando uns pelos outros. A gente precisa estar dando sustento uns aos outros. A gente precisa parar de só bater boca e julgar o nosso irmãozinho. Faz direito. Vamos viver como um só corpo. Vamos mostrar para esse mundo aí que a gente conhece a verdade. Vamos mostrar para esse mundo aí que o autor desse livro, Deus, um Delírio, está completamente louco. E um dia possa se converter diante do testemunho da Igreja de Cristo aqui na Terra. Ele vai ver que ele está perdendo o maior tesouro que Deus jamais colocou na mão de um ser humano, que é Cristo Jesus. Fecha os teus olhos, põe a mão no teu coração.